2890, ACN 24, autorizado chegada a BOF, desça para 4000 pés, altímetro 9093. Puxa 90, vento 150 graus, 03 nós. Sente livre pouso, 2224. Rio 985972, direto bridge. 2 horas e 38 na manhã, treinando Marcial, pronto para o ataque. Confirmando também, está bem? 59, a boa. Da Fuca, vigilante. Fuca 370, 934. Autorizado táxi de Índio, a torre 895013, o AG 4488, boa noite. Azul, boa noite, Azul 4488, ponto espera da 190, pronto. Azul 4488, boa noite, Anima tem cabeceira 90. Anima tem cabeceira 90, Azul 4488. A série 2224, solo 55, libera direito no solo 1, 219. A direita com solo 219, eu passarei do 2224. Solo salvador, passarei do 2224, livrando a 654. Passarei do 2224, táxi Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, passarela 2224. E 5972, chame Centro Recife no 3325, alternando no 33.95. 160 grau 049. Autorizado decolagem de 10, 4488. Entende, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Controle de Salvador, boa noite, 1098, passando 190, informação alvo. 1098, boa noite, aciona identificação, chegada a margem, existe, mantém nível 050, altímetro 1093. Nós eramos 98 inicialmente, mantendo o perfil da Star Guard para a prioridade. 1134, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alternado 133, decimal 65. Controle 1208, decolando 5-7, chame controle 1208, bom voo. Controle 1208, azul 4488, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, azul 4488, passando 1300 pés na saída PUCA. Azul 4488, boa noite, submantenha nível 350, saída PUCA, vigilância. Sobe e mantém o nível 350 na PUCA, o azul 4488. V810, desça para 2000 pés, está livre da restrição de altitude em quilô, autorizado a final ILS aqui, que são na zero, reporte estabilizado. 2000, autorizado ali, retirei para 1-0, portanto estabilizando, V810. Então, 3152, boa noite, oceano identificação, chegar a Mari, desse mantém 060, ajuste de altímetro na 013. Negativo, descendo para o 060, o altímetro na 013. 4488, chame centro Recife no 2545, alternando 133, decimal 65. Recife 12545, alternando 3365, azul 4488. São 3600, oceano identificação chegando a mar e disse mantém nível 070, altímetro 1093. 098, após o TAP, desça para 2.000 pés. Pode estar para 2.000 pés, boa noite, 098. ...3600 foi autorizado a descida para 070. Coluna 098, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS XCP, sinal 0, reporte estabilizado. Coluna 098, vai seguir um tráfego da Rio, um Boeing 722, no momento agora 7.000. Interceptando o localizador da 10 Rio 9810. Rio 9810, completa aproximação, chame torre no 8-5. Vamos lá, torre 118, confirmando? 1-8-95. 1895, 9810. Salvador, boa noite, Rio 9810, estabilizando FUI LS, já embaixo travado. Rio 9810, boa noite, continua a aproximação. Aguarde a autorização para o pouso, ajuste na 03. Faz uma autorização de pouso, 9810. São 3152, desça para 2.000 pés, altímetro no 03. 2.000 pés, 613, na 3052. 9810, livre pouso, puxa 10, vento 160, grau 049. Localizado, pouso na 10, via 9810. Gente, gol 1098 completa final, torre 1895, bom pouso. 295, obrigado, bom trabalho. Tan 3152 está livre, LS, rebordo estabilizado. Vai, reporta estabilizado, Tan 3152. Aguarda, não vai ter trabalho. Rio 9810, sala de 10, libere direito, chama o Sol 1219. Gol 1098, cheque trem, livre pouso, puxa 10, vento 150 graus, 049. Desça para 3 mil pés, ajuste 1013. 3600. Copiou 3600? 3600 copiou, na verdade. Gol 1098, sala de 02, libera direito, chama o sol 1219, boa noite. Bono 098, táxi Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette. Recepciona o curso do localizador 3152 da TAM. A 3152, Torres, 1895, bom pouso. 1895, bom trabalho, obrigado. Então, 3600, 2000 pés, ajuste 1013, está livre, Alex. 2000, Salvador, muito boa noite, Altan 3152, uma milha de externo, pista vista, baixar travada. Altan 3152, boa noite, livre pouso, sistema 0 vento, 150 graus, 03 mais. Afirmativo, livre pouso, 3152. Três meia zero zero, a porta estabilizada. Está estabilizado, senhorita, 3600. Senhor Salvador, 3600 está estabilizado. Torre 1895. Renato, boa noite. Torre Salvador, boa noite, são 3600. São 3600, boa noite, continua aproximação, número 2 para o pouso, existe na 013. boa noite, Fox Gal Zero 20. Fox Gal Zero 20, ready to copy? Ready to copy, Fox Gal 0 20. Fox Gal Zero 20 to Lisboa, clear flight level 390 via Upper Zulu 10 to Natal. Then, according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff. Polka departure and Zipar transition after takeoff left turn. Salvador departure 120.8, tower 118.95, squawk 5103, Portugal 020. Portugal 019. Portugal 019, plan route to destination. Takeoff runway 10, Puka departure, Zipar transition. After departure western, frequency of departure 120.8, tower 118.95, the underscore 5103, Portugal 020. Portugal 020, correct, departure ready for pushback and start. Muito obrigado. São 3152, taxi via Alfa Juliette, via 06. Alfa Juliette, para 06, 3152. Rio 9890, boa noite, estamos aqui, 34 Guarulhos. Rio 9890, transporte. Rio 9890 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Upper Zulu 10 até Bridge, a flecha prossegue conforme rota do plano, decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda, na saída Puka, transição Zipar. Confirmando... Decolou da 1-0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Motiva. Controle em Salvador, 120.8, torre 18.95, aciona 5066, Rio 9890. Ativo autorizado, Guarulhos 340, vamos pela Upper Zulu 10 até Bridge, faz a rota do plano de voo. Decolada 10 com primeira curva à direita da Euleda, 1208 é o controle. 5066 responde, Rio 9890. Confirmando a transição para o 10, é Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Então vai seguir o perfil da Dael, após Dael Leda, e a transição Motiva. Então, Dael Leda, e perfil que depois vai Motiva, é isso? Afirmativo, Dael Leda, Motiva. A transição para o Tesla 10 é Motiva. Positivo. Então, da Euleda, depois Motiva para a transição da Euleda 10. O 5066 responde via 9810. Correto, para o desvencionamento 9810. Salvador, 103600. 103600, táxi Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette, 02. Fala, Salvador, é o Gol 1868, autorização Aracaju 230. 1868, pronto, cópia. Bom dia. 1868, 8868 para Aracaju, autorizado nível 230, decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda, saída por Cajama, Pajama direto Caju. Controle Salvador, 120.8, torre 98, decimal 95. Aciona 5105, gol no 868. Autorizado 230, rota Jamas Brasil, saída por Cajama, após direto Aracaju, primeira curva pela esquerda, o transponder é o 5105. Controle 120.8, o 1868. 1868, correto, chama o trampo para pushback em segmento. Mata no trampo, obrigado. Salvador. Visto 972. Passa 190 para 150 com ação Bravo. Rio 5972, desça para o 050, o senhor está na proa do VR? Rio 5972, rua na proa 040, o Rio 5972. Rotor estabilizado na proa 40? Espera essa informação, confere. 040 agora. Rio 5972 desce para 3.000 pés, o ajuste 1013. 3.000 pés, Rio 5972. Autorizado sobre táxi, boa noite, 68. Autorizado sobre táxi, boa noite, 68. Oh, boa noite, pessoal, 020, on stand 11, request for check, perfect. Please be in coordination with your ground staff and request for a taxi, Portugal 020. Clear to push and start departing with the ground staff, and I call for taxi at Ground 1020. 1972, desce para 2000 pés, ajuste 1013. 2013, registro 1972. Completa a direita para o A050, né? Está pronto essa troca, localizador. 050 pela direita, nessa proa, localizador 5972. Azul 6908, identifica a chegada, mar e desce até os 50, 050. O Rio 5972 estabilizado na proa 50? Afirmativo, o Rio 5972 na proa 050. Gente, agora uma defasagem de 2 graus apenas, o 5972. Muito obrigado, 5972. O Rio 5972 apenas para informação, agora sim, na proa 050. Rio 5972. Salvador, o voo 1170. 1170, pronto, 4. Aqui. 1170 para Campina Grande, autorizado nível 370, via Peso Luna 0. Até Neuma, faz direto, decolagem da pistola 0, com primeira curva esquerda, na saída Pucca, transição Zipar. Controle Salvador, 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Aciona 5111, 1170. 370 aprovado para Campina Grande, até Zulu 10, na saída até a posição Neuma. Decola da pista 10 com curva esquerda na saída Pucas de Paz. 208-48-1895, a torre 5111 no transponder, gol 1170 na posição 4. Correto, subtrão, fomos espécie no momento, gol 1170. Repostaria. Para o táxi, alô, 968, estamos com 119 rodas, 119, 2 horas de economia, mas não sei, ó, cara. 868, táxi via Índia, ponto de espera no 0, torre 118.95, ajuste 1093, uma boa noite. Táxi, ponto de espera 1895, 013, obrigado, boa noite, meu trabalho. Bruno 868, a linha decola sem parada? Afirmativo. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 150 graus, 049, de Bruno 868. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, boa noite, meu. Avistando, estabilizado, Rio 5972, final 90, muitíssimo obrigado. Completa aproximação com a torre 1895, tem bom pouso. Muito obrigado, 1895, Rio 5972. Azul 6908 da Civia para 2000 pés, ajuste 1093, está livre LS. Testando via para 2000, ajuste 1013, utilizado LS, Azul 6908. Voo 868, contato radar 230 C da PUCA. 230 PUCA, boa noite, mais. 6212, desce para 3000 pés, ajuste 1013. 3000, 1013, 1212. Claro. Portugal 020, taxi via Apollon, India. Holding point runway 10, tower 118.95, QNH 1013, well, bom noite. By Apollon, India, holding point runway 10, tower 118.95, and QNH 1013, Portugal 020, adeus, boa noite, bom trabalho. Salvo 1170, posição 4, para o posto de estacionamento. Solo 170, contando que a equipe de solo para a guarda passagem de Airbus 330 da Air Portugal a retaguarda e após iniciar o seu pushback. Modo 30 de Portugal está autorizado, voo 1170. noite, voo no 098, para Natal. Voo no 098, para Natal, autorizado nível 370, depois voo no 0. Decolagem para voo no 0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição de par. Controle Salvador 120.8, torre 18, decimal 95. Aciona 5112, voo no 098. Correto, me pronto para o estacionamento, voo no 098. A 3891 identifica a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, hoje 2013. Boa noite, a 3132, uma ótima. Autorizado. Eu vou em Páscoa, eu vou dizer o Rennie, pode ir Páscoa. É a Portugal, 080, clear to fly, take off runway 10, wind 182 degrees, 03 knots. Nothing clear for takeoff, runway 10, Portugal 020. Unidade faz alto quilo, faz 3, 5, 9, 6, 10. Fala, Sato, Rio 9190, temos 3 horas e 40 minutos, Rio Sena, Galeão, 4x2. Rio 9890, vai aguardar início do táxi do Gol, o pushback, e seguir como número 2, ponto de espera no 0, torre 18, decimal 95, ajuste no 0, 13, Rio 9890. Vai como número 2, no final do Gol, 25, ponto de espera 10, 9890. Salvo Gol 1170, tem 54 a bordo, 4 horas e 50, alterna Natal. Azul 6908, estabilizou? Afirmo. Torre 1895, bom pouso. Geral, ponto espera 118, mais 5, bom 1170, com 25. Mil pés, ajuste no 0, no 3, está livre ali. 2 no pés, 3 no 3, 3 no INS, é 2 no 2. Gol 1868, tô, chama Recife, 2545, alterno 3365, bom voo. 908, boa noite, continua a aproximação, mande pista livre, ajuste na 013. 7, aguardando, o azul 6908. 545, obrigado. Portugal 020 Airborne at 49, we contact departure 120 decimal 8. Send you over 1208, Portugal 020. Azul 6908, livre pouso, sistema 0, vento 170 graus, 049. Livre pouso, azul 6908. Passado aí da posição, que o sinal tinha, que o sinalizador tinha fiscalizado, tinha sinalizado aí. Siga as instruções do sol, ok? Do fiscal. Ah, muito obrigado. Você seguindo. É, o nome do Zé. 1170, a linha em Manteiga do 010. A linha Manteiga do 010, vou 1170. Azul 6908, sala 51, agilize manobras, libera direito, chama o sol 1219, boa noite. 219, direita, 1908, obrigado, boa noite. Sala Salvador, boa noite, azul 6908, livrando, escuta. Azul 6908, táxi via Alfa, quilo, pode...